se ela não quer voltar, melhor é partir pra outra. É difícil, eu sei. Você acreditava que o amor seria sempre como começou, mas faz o quebrado não cola. Então olha o que os outros vão pensar, não importa. Violência não é a resposta. Deixa esse orgulho pra lá. Se acalma, isso não vai manchar o teu nome. Nem você vai ser menos homem. A vida vai continuar. Reflita, ela também tem direito de recomeçar de outro jeito. Vai ser melhor pra vocês dois. Cabeça quente, pra não se arrepender depois. Lembra do que foi bom, outro amor vai chegar. Deixa a raiva passar, e mesmo com a alma ferida, segue em frente e vai cuidar da tua vida. Se a mulher quer separar, respeita. Se o amor